dentro de tudo que se pode sentir. Dentro do sentido que me trouxe aqui. Dentro da força que forma o presente, entro com a minha intenção nesta cerimônia sagrada. Vontade, uno as minhas mãos, trazendo a força de toda minha vida nesta roda em forma de gratidão. Agradeço ao mistério que me gerou, agradeço à luz que me conformou, agradeço à história que eu já vivi. Ofereço a minha força em forma de benção. Dentro de tudo que se pode sentir, dentro do sentido que me trouxe aqui, dentro da força que forma o presente, entro com a minha intenção nesta cerimônia sagrada. Com boa vontade, uno as minhas mãos, trazendo a força de toda minha vida nesta roda em forma de gratidão. Agradeço ao mistério que me gerou, agradeço à luz que me conformou, agradeço a história que eu já vivi. A minha força em forma de benção, de benção.